solo escolar. Vamos al gallo a hablar. Vamos al gallo a hablar. Desayunando do caos e um pouco meu limão. O caos se alara cai, escupe um cacho pulão. Sou fino, mas sempre aos passos, e agora um rogão de mão. Passei na via da caos. Seja por tempo e a saúde, quero um trem mais para que para cá. Um pedaço que eu sou.